E Reifer acha que é um show particular, né? Que ele fica aqui na frente do aquário e olhando pra mim assim. Fica, amigo, eu gosto quando você fica na frente do aquário aqui, tipo, eu e você, tá ligado, véi? Eu cantando pra você, véi. Foda. Modo off, mod, eu não tô entendendo o que é que te incomoda. Respeita meu espaço porque eu tô no meu corre. Novo rimador freestyle é o meu esporte. Modo off, mod, eu não tô entendendo o que é que te incomoda. Respeita meu espaço porque eu tô no meu corre. Novo rimador freestyle é o meu esporte. Yola, se fode. Vem de picuinha que eu tiro a minha Glock. Vacilo é cobrado, mano, ó que tu se fode. Deu risco da City, MC que me incomode. Do tempo é alvo porque meu relógio corre. O bonde já passa se tu atrasar no toque. Porque eu tô no faro, faça bem no que tu pode. Escrever essas rimas depois de um sexo for. Sabe, essa weed ela me deixa hardcore. Quero todo dia puff, puff, cough, cough. Crime, cremaria, por aqui só quem pode. E assisto de canto tomando um Johnny Wow. E eu tô no castelo, ando lento, keep walk. Não tô indeciso, cheque mata, mata ou morre. Minha vida é em risco, então puxei headshot. Vão me acusar, bandido, dizendo que eu tenho sorte. Modo off, mod. Eu não tô entendendo o que é que te incomoda. Respeita meu espaço porque eu tô no meu corre. Novo rimador freestyle é o meu esporte. Modo off, mod. Eu não tô entendendo o que é que te incomoda. Respeita meu espaço porque eu tô no meu corre. Novo rimador freestyle é o meu esporte. Fala comigo logo quando eu acordo. Maloca dos brabo, acordo e boto fogo. Atividade é foco, Maia quer ficar no topo. Plugo na voltagem 220 volts. 7-4 ar é só os bruxos, bruxo solto. Quero ver agora tu, só fala de roupa. Foda-se seu hype, eu não piso em solo fofo. Pelo olhar já saca que eu sou louco. No trap é strike, bagaço e drop ouro. Se não sabe, não faz, alquimista do flow. Modo off, mod, eu não tô entendendo o que é que te incomoda. Respeita meu espaço porque eu tô no meu corre. Novo rimador freestyle é o meu esporte. Modo off, mod, eu não tô entendendo o que é que te incomoda. Respeita meu espaço porque eu tô no meu corre. Novo rimador freestyle é o meu esporte. Modo off, mod, eu não tô entendendo o que é que te incomoda. Respeita meu espaço porque eu tô no meu corre. Novo rimador freestyle é o meu esporte.